tema de hoje está lá na programação, mas não escreveram aqui. Pensa, né? Perda e amigos, né? É. Perda de amigos. Perda, ausência de amigos, deserto interior. Acho que acharam muito comprido, não puseram. Por favor, querido. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. E o tema dessa manhã, como a dona Lívia já falou, é sobre a perda de amigos, ou propriamente sobre amigos, sobre amizade, o que significa termos um amigo. E foi inspirado no título desse livro, ou melhor, no título do capítulo desse livro, As Dores da Alma do Espírito Ralante. Esse espírito traz uma contribuição muito valiosa na reflexão sobre as atitudes, sobre o comportamento humano. Ele traz um conhecimento assim, bem valioso sobre isso. E esse tema especificamente da amizade, de termos amigos, é algo importante porque está relacionado também com a nossa evolução espiritual. Normalmente é dada uma ênfase muito grande a certos aspectos da vivência humana, como a família, a dedicação a uma tarefa, a um trabalho, mas o cultivo de amizade sincera também é um fator importante na evolução do espírito. Porque nós sabemos que o amor ele deve alcançar todos os seres, todas as pessoas. Não apenas aquele grupo no qual nós nascemos e chamamos de família. Né? Na verdade, a família deveria representar os amigos que temos alguma proximidade genética ali, por estarmos vivendo juntos naquele grupo desde o nosso nascimento. Isso para alguns, para outros é diferente essa constituição de família. E o amigo é aquele familiar, aquela afeição que nós vamos buscar na vida, que nós vamos escolher. Né? É aquela pessoa que nós vamos, ao longo da nossa evolução, admitindo a esse círculo que vai se tornando cada vez maior, até um dia nos tornarmos amigos e familiares de uma humanidade como um todo. Que é o caso de Jesus. Jesus é o ser que se tornou amigo e familiar de toda a humanidade. E nós, na nossa evolução, vamos gradativamente conquistando isso. Só que a experiência aqui terrena, ela nos traz, às vezes, assim, muitas decepções nessa questão que envolve aí os amigos. Nós tendemos a dizer que não existem amigos. Né? Nós, muitas vezes, devido a uma série de decepções, vamos dizer que isso não existe, na verdade. É algo que nós só temos enquanto é conveniente para eles ou para nós. Só que essa reflexão, ela é inclusive colocada pelo Espírito Ramés, que ela não é uma reflexão que demonstre, por parte do indivíduo, uma maturidade espiritual. Porque ele não soube ainda avaliar, ele não soube ainda entender o que significa realmente cultivar ser um amigo. Né? Então, sobre essas ideias que nós vamos estar falando nessa manhã. E seguindo o raciocínio do Espírito, nós vamos dizer o seguinte, que amar é uma necessidade do ser humano. É algo que está próprio em nós, é da nossa constituição. Faz parte daquilo que Deus criou na sua mente quando ele idealizou esse ser que somos nós. Sermos capazes de ser amados e, mais ainda, sermos capazes de também amar. E é nesse impulso que o homem vem, desde as eras primitivas, desde o início da sua condição humana, criando e desenvolvendo essa capacidade. E nós iniciamos isso a partir do cultivo dos vínculos, dos laços com as pessoas, seja da nossa família consanguínea, seja aquela que nós vamos escolhendo para fazer parte desse nosso círculo, dessa união. O homem, ele, desde os seus primórdios, ele necessitou de se sentir seguro. E foi exatamente essa condição que favoreceu a sua evolução e até hoje favorece. Se não existisse ninguém que nos amasse, dificilmente nós teríamos aprendido alguma coisa. Se não existissem pessoas que devotassem a nós algum sentimento, nós teríamos criaturas ainda embrutecidas. Lá no começo da nossa condição humana, isso tudo foi muito baseado no instinto e depois no interesse, como até hoje é. Por uma questão de sobrevivência, o homem busca se associar, se afinar com outros para obter alguma vantagem. Só que nós estamos, na verdade, num processo longo de transição, saindo dessa condição instintiva em que nos agrupamos a outros seres por um condicionamento biológico e vamos transitando pelos interesses que passamos a reconhecer como necessários à nossa sobrevivência, vamos estabelecendo relações por interesse, mas com o tempo vamos entendendo que o que nos torna melhores e mais felizes é quando nós passamos a desenvolver o afeto, o carinho, o sentimento, e que vai ser esse sentimento que vai manter as relações que nós temos. Então, nesse processo que nós nos encontramos, as seres já estão bem adiantados na Terra. São aquelas criaturas capazes da renúncia, da dedicação extrema, que são capazes de serem generosas com quaisquer pessoas, que são pessoas devotadas à humanidade. Esses são os que estão mais se aproximando da condição do espírito puro, desse que compreende a lei de amor, a lei divina de amor. O que há hoje na Terra, a maioria, são seres que transitam ainda dessa fase de interesse para esse amor desapegado. E nas relações de amizade, nós também estamos nesse processo de nos desvincularmos dos interesses, de estabelecer amizades apenas por conveniências, e vamos transitando para essa faixa mais ampla do sentimento, esse campo mais amplo da ação do relacionamento entre amigos. O que muitas pessoas às vezes não compreendem e que as leva a refletir que não existe o amigo, não existe esse sentimento de amizade, são porque essas pessoas vão cultivando decepções porque têm expectativas errôneas em relação ao outro. Idealizam um amigo, imaginam que o amigo deve ter um perfil que nem mesmo essa pessoa consegue ter, quanto mais um outro que talvez não tenha essas expectativas da vida. E é daí que surgem as grandes decepções com os amigos, porque nós temos uma tendência a acreditá-los, então, como seres que estarão ali devotados a nós, que eles estarão ali voltados a sempre nos compreender, a sempre nos entender. Essa é uma visão infantil da vida e da condição humana. Imaginar que alguém possa se acabar de uma dedicação extrema sem maiores vínculos conosco, sem estar presente em nossa história por muito mais tempo. E é daí que surgem as decepções com os amigos. Quando nós reconhecemos que o ser humano ele traz em si o potencial do acerto, bem como o potencial do erro, capaz também de cometer atos falhos, cometer ações que estão contra o nosso interesse, quando nós reconhecemos isso, nós não criamos expectativas grandes em relação às outras pessoas. E aí não nos frustramos quando percebemos que determinada afeição não corresponde àquele grau de confiança que depositamos nela. E aí não há decepção com os amigos. Porque, na verdade, o amigo não é aquela criatura idealizada que nós podemos pensar que será aquela pessoa que será o grande companheiro da nossa vida por tanto tempo. Na verdade, o amigo são as pessoas que nós podemos, durante um bom tempo da nossa existência, contar com ela. Mas o momento em que ele falha, é o momento que nós vamos revelar que nós também somos amigos dessa pessoa. É o momento que nós vamos demonstrar que tudo aquilo que nós imaginamos sobre esse sentimento de amizade, ele também está presente. Por isso que quando nós nos decepcionamos com um amigo, também ele está nos revelando um aspecto de nós mesmos, uma faceta do nosso ser, que é o quê? É sermos seres que somos capazes de compreender o outro, entender o outro nas suas razões. Porque muitas vezes os amigos, né, eles vão falhar não porque são mal intencionados, porque eles desejam nos prejudicar realmente. Eles não são pessoas que estão muitas vezes tramando contra a nossa existência. Existem essas situações, mas não são tão assim comuns como a gente pode imaginar. Muitas vezes as pessoas que erram conosco, né, seja familiar, seja um amigo, seja um colega de trabalho, quem for, é porque o indivíduo está buscando aquilo que ele acredita que é o mais certo, que vai trazer felicidade para ele. Ele tem, muitas vezes, o sentimento do egoísmo que o leva a fazer aquilo. E não necessariamente que ele deseja o nosso mal. Ele vai, muitas vezes, agir também por inconsequência, por incapacidade de reflexão, porque também é uma criatura imatura, porque também é um espírito em evolução, assim como nós vemos. Então nós não podemos ter essa expectativa, né, de que alguém, porque temos um grande número de habilidades, será uma pessoa capaz de uma grande renúncia num determinado momento, que será realmente aquela pessoa que nós poderemos contar incondicionalmente em todos os momentos da vida. Porque assim como nós também falhamos durante a nossa trajetória, nós também erramos, pressionados pelas nossas imperfeições, pelas dificuldades das nossas provas, pelos impedimentos que vamos encontrando na vida, assim também as pessoas que elegemos como amigos vivenciam essas experiências. E eles não poderão corresponder sempre àquilo que nós esperamos. Então aí ficaria a reflexão, né? Então vale a pena a gente buscar desenvolver afetividade, criar vínculos, criar laços que nos aproximem das outras pessoas, que elas podem falhar conosco, que elas podem também, muitas vezes, nos prejudicar nesses momentos e a evolução delas, certo? Ainda assim é válido, ainda assim é importante buscarmos criar vínculos afetivos com as outras pessoas, vínculos de companheirismo, vínculos de auxílio àqueles que compartilham a existência conosco. Porque é dessa experiência com outros seres humanos que nós vamos evoluindo. Porque está na nossa condição vivenciar e aprender com o outro. Pessoas que vivem muito isoladas, pessoas que fizeram essa opção em algum momento da sua vida, elas não evoluem. Por quê? Porque a evolução humana, ela se dá nessa interação entre dois ou mais indivíduos. E é só nesse contato, é só nessa troca recíproca que nós vamos tendo de companheirismo, de afeto, de auxílio mútuo, de convivência nos momentos alegres, também nos momentos infelizes. É dessa interação que nós vamos nos conhecendo, nós vamos aprendendo sobre nós mesmos. Se nós refletíssemos, cada vez que temos um conflito com alguém que nós acreditávamos amigos, nós poderíamos saber muito sobre nós mesmos, poderíamos conhecer muito sobre os nossos sentimentos, sobre o modo como nós nos relacionamos com os outros, poderíamos revelar aquilo que nós somos na essência. Se vivemos isolados, nós não temos essa possibilidade de reflexão. Nós não temos esse material para mostrar aquilo que realmente nós somos, né? E é então dessa vivência com os outros é que nós vamos tendo a possibilidade de aprender como nós somos. O que muitas vezes nos impede nessa reflexão de buscar esse autoconhecimento a partir do relacionamento é porque nós já temos uma ideia pré-formada sobre nós mesmos de que nós somos infalíveis, de que nós sempre tomamos as decisões certas, de que nós sempre criamos os estímulos para os outros da maneira correta e que são sempre os outros que estão errados, porque são sempre eles que não compreendem as nossas intenções. Se nós mudamos a nossa forma de perceber o que nós fazemos e o que nós sentimos, nós passamos a nos tornar capazes de aprender com o outro. Porque quando alguém nos responde, talvez com a experiência, talvez nos responde com até o rompimento daquele vínculo conosco, nós deveremos refletir. O que eu fiz exatamente para que ele se sentisse assim? Talvez o que eu deixei de fazer para ele ser assim? Né? E nós podemos chegar a duas respostas. Talvez o problema esteja com ele, é realmente uma decisão desse indivíduo que buscou outros caminhos, busca outra afinidade, e nós devemos respeitar isso, porque o espírito na sua evolução, ele tem o livre-arbítrio, ele tem o direito de escolher os caminhos que ele quiser na vida. E ele pode eleger ou romper vínculos de companheirismo, de afeto, com quem ele bem entender. Naturalmente, isso não seria a escolha ideal, porque para buscar um novo rumo na vida, nós não precisamos romper com ninguém. Nós não precisamos abandonar os amigos para buscar um novo caminho. Podemos continuar tendo o afeto, o companheirismo por eles. Talvez o que eles pensam, o que eles interessam, não nos interesse mais. Talvez aquele motivo que nos vivia antes não seja mais importante, mas ainda assim nós devemos cultivar por eles o quê? O pensamento de afeto, de carinho, porque em algum momento da nossa vida eles foram importantes, eles foram companheiros. E por isso nós devemos cultivar, não mais aquelas afinidades, mas cultivar o afeto, o carinho, o respeito, a consideração por eles, por aquilo que eles representaram em nossa vida. E, quando possível, estar disponíveis para que eles possam também nos conhecer nessa nova fase, naquilo que nós somos, e até dar a eles um novo roteiro, um novo caminho de vida. Agora, quando o problema não se localiza neles, que buscaram outras experiências, que buscaram outras alternativas de vida, e não querem mais, né, nossa convivência, quando não é como uma escolha deles mesmo, nós podemos refletir se o que nos afastou deles não é uma ação nossa, se não é aquilo que nós, muitas vezes, deixamos de fazer. Na verdade, nós sempre vamos encontrar nos conflitos entre as pessoas motivos nascidos de ambas as partes. É muito difícil a gente imaginar que haja sempre um único culpado de todos os conflitos humanos. Geralmente, o que há é uma incompreensão recíproca. Há um afastamento das pessoas, há conflito entre o ser humano por falta de entendimento mútuo. Né? Mas nós vamos sempre nos preocupar não tanto com o que o outro criou, né, que o outro gerou para fazer surgir esse conflito. Nós devemos nos preocupar essencialmente com aquilo que nós fizemos para esse conflito nascer. Porque das ações do outro, nós não somos nem responsáveis pelas consequências, nem somos responsáveis por corrigi-los ou reorientá-los. Mas sobre as nossas ações, nós somos responsáveis. Nós adquirimos as consequências se elas desencadearem. E nós somos os responsáveis por nos reorientar a nós mesmos. Então, por isso que a reflexão deve ser sempre feita focada naquilo que nós fizemos para que aquele conflito surgisse. Então, os nossos entendimentos entre os amigos, né, com os nossos amigos, nós vamos sempre procurar pensar o quê? Na essência, aquilo que nós fizemos que possa ter originado aquilo. Talvez foi o momento da incompreensão, talvez foi o momento de permitirmos que as nossas qualidades interiores se exacerbassem, se externassem de maneira muito intensa. E há pessoas que muitas vezes no meio dos amigos não percebem que há aspectos do que ela é e como ela age que desagradam os outros e que vinham sendo tolerados por muito tempo porque os outros eram o quê? Criaturas estavam tentando ser amigos. Mas como todo mundo tem limite, né, muitas vezes as pessoas passam a se afastar de nós em razão disso. Nós não percebemos aquilo que nós estávamos sendo e que era prejudicial às outras pessoas. Isso acontece com mais frequência no meio da família, né? Durante anos nós somos tolerados com aquilo que nós somos, com aquele jeito difícil de convivência, que nunca entende o outro, que nunca entende o outro. E não percebemos que as pessoas passam a nos abandonar, não porque abandonaram o lar, não porque deixaram de nos visitar, mas nos abandonaram naquela proximidade maior, naquele encontro de corações. Por quê? Porque as nossas características inferiores, nós não conseguimos dominá-las e acabamos expressando isso com tanta frequência que o outro passa apenas a nos tolerar, a nos suportar. Mas isso também ocorre entre os amigos, mas o que muitas vezes vai criar é o quê? É o afastamento, eles vão deixar de estar ali conosco, vão se desinteressar pela nossa pessoa. Veja, nós perdemos a oportunidade de aprender com o outro, que muitas vezes deu sinais, mostrou que nós tínhamos algo a mudar em nós. E muitas vezes nos disseram, olha, isso não é legal, isso não é bom, não só através de palavras, mas através do seu afastamento, do seu isolamento, do seu distanciamento. Nós não percebemos que faltou em nós algo que era o quê? A reflexão sobre o nosso próprio comportamento, sobre os nossos próprios atos, sobre a forma de nos relacionarmos. Essa preocupação deve ser eternamente na nossa existência. Por quê? Quando nós ignoramos o que somos para os outros, nós estamos parando a nossa evolução. Nós estamos deixando de ser espíritos nessa ascensão para atingir a felicidade plena. Porque nós só conseguimos ser felizes plenamente quando nós temos o sentimento de amor. E o amor envolve isso. Compreensão, entendimento e autodomínio. envolve você entender que as suas imperfeições não devem criar obstáculos para o outro. Nós temos até o direito de sermos imperfeitos, de termos de estarmos onde estamos. Mas à medida que vamos nos conscientizando de que estamos num trabalho de crescimento interior, de evolução, nós já não temos mais o direito de ter esses defeitos se expressando no mundo e nas pessoas que nos cercam. Então aí nós vamos procurar o quê? Vamos procurar identificar o que nós precisamos ser modificados. E voltamos naquele velho ponto que sempre relembramos e que é necessário, que é a nossa renovação, a melhoria daquilo que nós somos. A reflexão sobre os nossos atos, sobre aquilo que trazemos no nosso interior. Esse deve ser o grande objetivo da nossa existência, a melhoria das nossas qualidades, dos nossos sentimentos. É isso que garante realmente a evolução do espírito. Porque alcançar estabilidade material, viver de uma certa forma harmoniosa no mundo, desfrutar das situações favoráveis que vão ocorrer na nossa vida, isso é relativamente fácil diante dessa grande realização do espírito, que é a sua renovação interior, o aprimoramento dos seus sentimentos, essa capacidade de amar e externar esse amor para o mundo que o serve. Esse grande empreendimento, às vezes a gente tem a ilusão que está alcançando, por quê? Porque a vida nos favorece. Temos uma vida cômoda, uma vida que não temos maiores transtornos, maiores aborrecimentos, mas não percebemos que, na verdade, nós só estamos o quê? Deixando o tempo passar, deixando que a vida vá como as águas de um rio, vão levando aquilo que cair sobre ela. Na verdade, nós não estamos ainda em crescimento. Nós estaremos em crescimento quando somos capazes de refletir sobre nós mesmos, somos capazes de pensar nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nos nossos valores, quando somos capazes de refletir mais profundamente sobre isso. A vida moderna ela não favorece muito essa condição na atualidade, porque estamos todos numa grande prova, essa grande correria que se tornou a vida atual, em que o indivíduo ele vai sendo absorvido e consumido pelo meio e ele vai se tornando indiferente. E ele vai adquirindo valores equivocados sobre o que é realmente importante na vida. Mas nós temos que lutar contra essa tendência e buscar esses momentos de reflexão, de interiorização dos ensinamentos que vamos obtendo, de pensar sobre a nossa essência, sobre o que nós somos. Porque é a partir dessa reflexão que nós vamos percebendo como temos sido para as outras pessoas, como temos sido para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os colegas dos diversos lugares que nós convivemos. É dessa reflexão que nós vamos percebendo e nós vamos nos tornando seres diferentes. Porque aquele que pensa sobre si mesmo, ele já deu o primeiro passo nessa caminhada evolutiva. Dali para acertar é muito fácil, é muito rápido. O problema é quando nós não queremos essa reflexão e já assumimos que nós somos aquilo mesmo, né? Que não temos mais como mudar, ou que está muito bom aquilo que nós já nos tornamos. Essa reflexão, ela surge, então, das experiências que nós temos com os outros. Por isso que o amigo, o familiar, as pessoas que nós vamos convivendo ao longo da vida, são extremamente importantes. Porque eles são verdadeiros espelhos da nossa alma. É deles que vai surgindo aquilo que nós somos, na verdade. É que muitas vezes nós não queremos olhar esse reflexo. Nós não queremos perceber o que as pessoas estão nos mostrando. Porque o mundo que nos cerca, ele responde a tudo que nós fazemos. É lei da vida, é uma lei divina essa. Tudo que nós damos, nós recebemos em troca. Então, aquilo que nós vamos adquirindo ao longo da vida, que nós vamos recebendo como resposta, é aquilo que nós vamos entregando ao mundo. Então, se nós não temos muitos amigos, é porque talvez nós não tenhamos os devotados mais com as pessoas que nós convivemos, não tenhamos criado mais vínculos com elas, não temos buscado exercitar essa condição básica para alcançar o amor, que é a aceitação do outro com as suas diferenças. Porque aí está um dos grandes equívocos em relação aos amigos. É achar que o amigo é aquele que nós nunca temos nenhuma divergência. que sempre concorda com a gente, que sempre nos aceita, que sempre nos tolera. Isso, na verdade, nós não queremos um amigo. Na verdade, nós queremos um mestre como Jesus, que perdoa sempre, que tolera sempre, que ajuda sempre. Na verdade, o amigo é aquele que terá conosco uma relação de reciprocidade. Aquele que eu dou compreensão a ele, ele dá compreensão a mim. É aquele que eu auxilio e também me auxilio. É aquele para o qual eu tenho confiança e confio em mim. Essas são as características dos amigos, mas que não são ainda absolutas, né? Esse grande amigo, esse verdadeiro amigo, ainda é muito raro. O que nós podemos no mundo é encontrar pessoas bem-intencionadas que terão essa disposição, assim como nós mesmos, mas se nós demonstrarmos essa predisposição, essa vontade de criar esse aproximamento, ou melhor, essa aproximação, de criar esse envolvimento, esse estreitamento de relações. Normalmente, nós vivemos num estado de defensiva tão grande, porque nós temos que defender tanto a nossa vida, temos que lutar tanto, temos que combater tantas situações que nós acreditamos que nos ameaçam, e daí o medo que nós temos de perda, de segurança que vamos adquirir ao longo da vida, nos coloca numa situação de estar sempre com o pé atrás em relação ao outro, sempre pronto para se defender, para se livrar de algum ataque. Mas nós, enquanto mantemos essa predisposição de isolamento, de fechamento para o mundo, nós não conseguimos criar essa aproximação com o outro. Porque o outro percebe essa reserva, essa resistência que nós temos a esse congraçamento, a esse entrelaçamento de vidas. Agora, quando nós nos abrimos ao mundo com confiança, com o sentimento de que Deus nos protegerá de eventuais problemas, de que nossos filhos, protetores nos acompanharão e nos auxiliarão, nós criamos um mundo mais aberto, mais próximo, para que outros interajam, para que outros se aproximem. Então, quando refletimos se temos poucos ou nenhum amigo, pensemos, será que eu tenho criado condições para essa situação tão desejável? Será que eu tenho aberto o meu mundo íntimo para que outros passem a participar dele, ou eu vivo excessivamente isolado, fechado em mim? A pessoa que lamenta ao longo da vida, abandona, esquecimento. Mas será que essas pessoas criaram durante a sua vida condições para que os outros se aproximassem? Né? Há casos, sim, de grandes provações, de pessoas que têm excelentes qualidades de convívio e que acabam sozinhas. Mas isso é a prova. Isso é a experiência que o indivíduo experimenta como reflexo das suas ações no passado. Mas, na maioria das vezes, nós não temos grandes amigos e grandes companheiros porque não criamos na nossa vida essa condição. Não criamos essa situação favorável, não abrimos a nossa vida para que os outros estivessem presentes nela. Fomos criaturas muito inteligentes, fomos criaturas muito impositivas, fomos criaturas muito intolerantes e intransigentes, e acabamos criando o quê? Um distanciamento, que às vezes nem familiares bem próximos conseguem ser nossos amigos. Por quê? Porque nós criamos essa casca difícil de imperfeição, isolando o nosso ser do outro. Mas isso tudo é passível de mudança sempre, como todos os defeitos da alma humana são passíveis de modificação quando ela se conscientiza e se modifica. Nós podemos adquirir muitos amigos através de uma convivência mais pacífica, mais harmoniosa, mais tolerante. Né? Nós conseguimos criar bons amigos quando nós nos predispomos a aceitar as pessoas como elas são, com os seus defeitos, com as suas imperfeições, e sem grandes expectativas, sem exigir que elas correspondam imediatamente. Porque amigo, como qualquer afeição, é algo que é cultivado ao longo de muitas experiências. Geralmente, os grandes amigos, mesmo aqueles que são profundamente amigos, são vínculos que nós já vamos estabelecendo em tantas vidas que já não se rompem mais. É aquele afeto mais profundo e às vezes se encontram na vida sem nenhum fator que favoreça e se descobrem em grandes amigos. Mas isso tudo é fruto do quê? De tantas experiências que vamos tendo e fomos acertando também, porque nós não só erramos, Se estamos aqui hoje na condição de sonho, não é porque sonhamos no passado. É porque em algum momento, de maneira precária ou não, auxiliados ou não pela espiritualidade, fizemos escolhas positivas. E é por isso que hoje nós somos o que somos. Não somos seres piores, não somos seres inferiores àquilo que nós somos. Porque há no mundo todo tipo. Né? Então nós temos que pensar que daqui para frente fizemos esses vínculos mais fortes, de união, de afeto com outras pessoas, nós temos que criar essa disposição. A primeira, de aceitar o ser humano como ele é, sem cobranças, sem exigências, não esperar que as outras pessoas sejam aquele ideal que nós temos de bondade, de companheirismo, de dedicação. E, se nós queremos isso, demonstrarmos através dos nossos atos. Porque à medida que vamos nos dedicando ao outro, que vamos criando situações favoráveis a essa convivência, nós vamos conquistando a confiança e a simpatia do outro. E vamos sendo um exemplo para ele, para que ele um dia também seja aqui. Por isso que Jesus nos recomendou que amássemos aos outros como nós amamos a nós mesmos. Nós temos que fazer para os outros aquilo que nós estamos esperando para nós. Se nós queremos grandes amigos em nossas vidas, temos que também ser grandes amigos. Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ajude nessa caminhada. Já que tem uns minutinhos ainda, nós todos ainda são amigos nossos até que não nos apontem algum defeito que nós temos, que aí não vamos querer aceitar. Quem ele é para me dizer isso? Então, às vezes, as amizades passadas foram surgindo por essa vaidade toda. Se vem alguém e nos aponta um defeito, uma coisa, desculpa te falar, mas como diz aqui o popular, você pisou na bola, você não devia ter feito isso, ter dito isso, eu sou teu amigo, eu queria que você pensasse, o orgulho vai fazer com a cara, mas quem ele é? E já vai. Então vamos prestar atenção nisso, né, Antônio? Verdade. O amigo verdadeiro, ele pode nos criticar porque ele vai nos ajudar. Ninguém de nós é perfeito. Se então me aponta uma crítica, eu não vou simplesmente voltar assim com ímpeto e dizer, ah, imagina, que você está... Não está certo, quem é você? Vamos pensar se realmente essa crítica tem fundamento. Amigo meu não tem defeito, só os que eu ponho. Ah, é? É. Se alguém falar mal do meu amigo, eu brigo. Amigo meu não tem defeito. É, aí é radical, né? Não é uma postura correta. Não, mas ele é um grande amigo. É. Grande amigo. Então, é isso, ó. Outra coisa que eu leio sempre no Evangelho, que vocês devem ler também, quando nós recebemos uma ingratidão, qual é que é a nossa postura? Logo, em seguida, não quero nem saber mais. Olha, eu já fiz tanto, eu me entreguei, era minha melhor amiga, meu melhor amigo, agora me apronta. E nós, quantas vezes aprontamos? E outra, no Evangelho diz, a ingratidão é mais um motivo para você continuar sendo aquela pessoa, aquele amigo, para a pessoa parar e pensar, puxa vida, porque se eu vou pagar com a mesma moeda, me fez uma ingratidão, eu vou virar as costas, eu estou sempre pior do que ele. Se ele me fez, ele deve ter algum problema, ele não deve estar bem com ele mesmo. Então ele teve aquele comportamento, né, de ingratidão. Vamos pensar melhor, gente, hein? Vamos olhar mesmo os pisquinhos, a trave no nosso olho que sempre temos, ao invés de ficar apontando os pisquinhos nos olhos dos outros. Para conservar uma amizade, é muito importante a sinceridade, a humildade de entender, isso ele enfatizou muito anterior. Né? Às vezes nós perdemos amigos porque achávamos que ele ia se comportar de uma forma, mas ele é completamente diferente. Aceitar a pessoa como ela é. Né? Olha, eu fiz isso só para chegar na hora da prova. Tá certo, gente? Vamos pensar melhor. Chega um momento que nós precisamos do amigo. Chegou um momento que eu precisei encontrar uma solidariedade tão grande dos meus semelhantes que eu nem sei como eu vou pagar toda a solidariedade que eu estou encontrando no meu caso. É reconhecimento. E nós, hoje eu... Há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, nós temos uma pessoa que não falha. Ela vem sempre, ela assiste o Evangelho, é um amigo, embora a gente não seja assim, de visitar, mas o nosso contato aqui é sempre... Ele estava sempre... Ele sempre assistia evangelhos, sempre muito sério, seu irmão está aqui hoje. E hoje ele se encontra numa situação difícil, teve problemas muito sérios de saúde, está internado. Então, eu acho que não só eu, mas vocês todos devem ter algum amigo, algum parente também, né, hospitalizado. Então, na hora hoje da nossa vibração, nós vamos mentalizar muitos amigos queridos, as pessoas doentes, né, pelos hospitais. Devagarinho nós vamos agradecendo a Jesus a bênção do entendimento de mais esta mensagem de hoje, tão construtiva, sobre amizades, amigos. O que seríamos nós sem o amor, sem o companheirismo? Mestre, mais uma vez, agradecemos a bênção de cada vez mais conhecermos melhor o Senhor, as suas lições de amor, de solidariedade. Assim, Jesus, nesta manhã, que possamos estender essas vibrações de amor, de carinho, de fé a todos aqueles irmãos nossos que gostariam tanto de estar conosco, mas hoje estão impossibilitados. Estão numa cama de hospital, estão tristes. Que chegue, Mestre amoroso, para eles, através dos seus mensageiros, o seu consolo. E tenham fé, que tenham esperança. Que tenham resignação e espere a sua presença amorosa. Senhor, que nos guie em todos os momentos de alegria e de dor. Que o Senhor, Mestre, ampare todos esses irmãos que estão passando por doenças difíceis, pelas violências que cada dia mais vemos, infelizmente, em nossa cidade, em todo lugar. Seus benfeitores, os seus mensageiros, possam estendendo em todos os corações dos homens a compaixão, o amor, a fé. Assim, Senhor, por nós mesmos, agradecemos. Estamos com saúde, temos um lar, uma família. Estamos conhecendo o Senhor melhor agora com a doutrina. há quantos e quantos anos, séculos, o Senhor nos falou, através dos seus ensinamentos, falou do amor, falou do perdão, da reconciliação, e até hoje mesmo, ainda guardamos o orgulho, essas imperfeições, que nos deixam tristes, que tenhamos força para nos combater a nós mesmos. Assim, Mestre, que a sua paz vá envolvendo todos os corações, para que os pais amem mais suas crianças, para que as pessoas tenham mais respeito com a individualidade delas. São almas crescendo para a evolução, necessitam de amor, de compreensão. Que todos os homens se voltem para as pessoas mais necessitadas, carentes de tudo, para os velhos, quantos maltratados dentro da casa de seus próprios filhos, nos abrigos. Ah, Mestre, é tão difícil esse amor que o Senhor ensinou, entrar, iluminar as almas do mundo. Tenha piedade de nós, que a sua paz esteja em todos os corações. Que assim. Nós vamos aguardar agora, chamando para os passes. Nós temos os passes de harmonização, o próprio São dois, os intentores espirituais.